Oi pessoal, aqui é Isadora Pompeu e hoje eu vim falar sobre um assunto não tão confortável. Hoje eu vim falar de dor. Bom, a dor pode ser um enigma como pode ser um acesso. A dor assusta as pessoas porque ninguém gosta de sentir dor. Seria um absurdo, um tanto quanto masoquista, alguém dizer: "Nossa, como eu amo sentir dor". Porém, ela é inevitável e ela vem com um propósito. Só que agora o lance é o seguinte: agora você precisa decidir se você quer tê-la como um enigma, o qual você nunca vai conseguir saber porque ela está lá, ou se você vai acessar e descobrir o que vem depois dela, ou seja, o que vem depois da dor. E eu estou aqui para te dizer que a dor precisa sim ser vista como um acesso, porque quem sente dor busca respostas, e quem procura, acha, e quem bate na porta, a porta se abre. Gente, a dor pode sim ser um caos, mas ela pode principalmente ser a cartada final para o lugar que Deus quer te colocar. Entenda, Jesus, antes de ver a glória, viu a cruz. Antes de ser exaltado, foi humilhado, machucado, ferido, nu, chicoteado. Talvez você pense assim: "Ah, Isadora, mas ele era Deus". Sim, não só era, como é Deus. Mas a dor também viu a Jó. E Jó, assim como Jesus, tinha muitas coisas. Ele era fiel, ele era bom, ele tinha dinheiro, ele era um bom servo. Não tinha por que sofrer como sofreu. Mas Jó viu a dor, mas permaneceu fiel. E por sua fidelidade, duas vezes mais do que aquilo que ele tinha, Deus deu para ele. Jó não era Deus, mas viu Deus se manifestar quando as suas expectativas estavam praticamente zeradas. O que eu entendo de dor é que ela sempre te trará algo novo se você acessar. Você nunca sairá perdendo quando sair de uma experiência que te gerou sofrimento, e eu vou te dizer por quê. Me diga o que seria de uma pessoa cuja vida nunca sofreu. O que seria de um livro sem o drama que a dor trouxe para ele? O que seria de um testemunho se não tivesse pelo que passar? O pior que a dor pode te trazer é um momento, mas o melhor que ela pode te trazer é a vitória. E você já é um vitorioso. E talvez não se sinta um porque está em constante batalha. Mas veja, Paulo foi um soldado fiel até o fim. Ele sofreu muito, provavelmente muito mais que a maioria de nós que estamos aqui. Mas lá no final da vida, sua frase foi: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos, todos, todos que amam a sua vinda". Paulo sofreu, mas recebeu sim a sua recompensa. E não foi naquele momento, mas aquele momento garantiu a sua salvação. A dor é a sua prova, e a prova é a sua vida. Então não tenha medo de sentir o que é inevitável, mas procure ser aprovado por Deus até nos momentos mais difíceis. Afinal, quem de nós não quer dizer o que Paulo disse? Todos queremos, mas existe um dever nisso tudo: permanecer fiel. E não mais enxergar a dor como o pior que pode acontecer, mas como um degrau para onde iremos subir, para o lugar que iremos conquistar. Amém? Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Se ela te abençoou, deixa aqui um comentário, dá um like, porque o YouTube entende que assim você está, que o conteúdo está te alegrando, e assim ele vai enviar para você mais vezes. Envie para os seus amigos para que eles também possam ter um momento abençoado. Até mais, tchau, tchau.